cadáver do Ser Supremo. Dentro. Ela entrou, alegre, pulando. Cadê sua boneca, Lua? Perguntou sua mãe. Tá no jardim, mamãe. E no jardim permanecia a boneca debaixo de um palmo. De terra, de terra, de terra, de terra, de terra. Sinta-se fora da multidão. Flores de arame farpado. Pequenos fragmentos de um... acabo de cortar os meus pulsos. E junto a mim permanece a navalha. Que sorri. Total ódio. Diante do espelho. Observando o reflexo quando dei por mim. Estava lá, humano, pronto para ser câncer, pronto para ser câncer. Rancores, fantasmas que poluem a mente, sonhos mortos, desejos encarcerados, passado e presente entrelaçados, feridas mal curadas, mordaças do futuro? Hein? Nada, absolutamente nada tem sentido. Respostas são facilmente elaboradas. Difícil mesmo é encarar o vazio de toda essa existência capenga. Valores, tradições, discursos, ideias? Centavos comprando arte, migalhas, misérias. O pão mofo está servido, crave seu punhal na face de seus opressores. Palavras de ordem? É preferível desordem? Escolha seu prato, caco de vidro é bom? Pra mim. Deus! Deus é uma mentira! Sua existência! Tempinho pra causar discórdia entre a humanidade. Foda-se, não importa o que fizerem, os vermes não se estabilizarão. A verdade. A verdade, essa, usa máscara de mentira. E a mentira, essa, usa máscara de verdade. Como? Estamos cometendo. Thank you. pequenas flores que brotam na desgraça urbana. A chuva vai, a chuva vem, a chuva traz a maldição. Meu corpo quente se refrescou e a esperança, a enxurrada, levou. Pedras. Sem restrições, sem medo, Medo. Vamos fugir e nos enganar. Talvez a dor cesse mais rápido e a ausência sepulte as quimeras. As flores seguem vivas. A morte é só mais um detalhe mais adiante. Não precisamos pedir licença para sermos livres. Dos animais mais peçonhentos é que espera os beijos mais adocicados. Crianças velhas. Esse mundo adulto nos destrói. Esse mundo adulto nos destrói. Esse mundo adulto nos destrói. Esse mundo adulto nos destrói. Esse mundo adulto nos destrói. We'll be right back. no copyright. Thank you. festa, me presenteando, às vezes, com cheiro pútrido. É noite fria. Eu caminho pelas ruas androgenicamente, com meu cálice de fumaça. Apenas os postos com suas luzes enganam a noite e me presenteiam com suas visões abstratas. Além do cálice de fumaça, a garrafa de vinho são meus únicos amigos. No pensamento, o vazio insano de uma noite sem fim. Quando, de repente, ouço vozes, os meus sentidos se armam. De longe, vejo uma luz se movendo. O medo passou sem dizer nada. Quando meus olhos observam a polícia, não sei o que fazer, correr. Estou cansado. Por detrás do muro, quieto, deixo as luzes partir. Depois da meia hora, de meia hora, observo as formigas, os olhos saíram. Meus passos largos e apressados me levam à rua novamente. Me levam. Eu grito novamente, me presenteou com cheiro pátria. Mostrou-me a direção, pois o cheiro era nu. E Deus permanecia morto, morto em seu sarcófago de papel. Sem pudores. Sem pudores. Ele gosta de beijá-lo. Ela gosta de beijá-la. Ele não gosta de beijá-la. E ela não gosta de beijá-lo. Mas o que tem de errado? Os prazeres, os desejos e orgasmos são os mesmos. Que haja liberdade de escolha, sem preconceito e sem medo. Sem preconceito e sem medo. As árvores são poesias que a terra escreve para o céu. Nós a derrubamos e a transformamos em papel para expressar todo o nosso vazio. Desprezos, desprezos, no mais profundo vazio, imperfeito, brotam cacos, nas entranhas farpadas que sangram, navalhas pelos pulsos, desprezo, desprezo o ser castrador que perambula pelas calçadas vazias, com o nome de humano, marcado com marcas, para ser chamado de gente. Desprezo a vida e toda a sua longevidade com desculpa para um pedaço de melhor. Desprezo a cada instante as falácias que vêm de cima. Desprezo o ter e o ser. Desprezo a eternidade castradora com o nome de Deus. Desprezo o infinito em toda a sua máscara em noite de festa. Desprezo toda a humanidade na terra. Desprezo toda a humanidade na terra que não serviu de nada, apenas sinônimo de futilidades. Desprezo o desprezo que você usa para dividir você dos outros. Desprezo, e com desprezo eu desprezo você. Nada! Esse som é dedicado ao universo, ao sol, à lua, às matas, à chuva, aos rios, aos vermes, aos animais, mesmo aqueles livres, quanto aos presos que servem para um divertimento fútil dos humanos, aos negros, brancos, pardos, nordestinos, estrangeiros, mendigos, andrógenos, homossexuais, para todos aqueles que lutam por sua liberdade, mas aos indivíduos que divulgam em suas distros materiais homofóbicos, machistas, racistas, forfãs e de todo tipo de preconceitos, não coloque nossa sonoridade no seu catálogo. Queremos que você morra! Essa sonoridade desgraçada e odiosa é pros punk. Um salve aí pra pancaiada!